Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, vão estarmos na casa de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, erguesse seu coração e teu espírito diante daquele que é eternamente santo, triplamente santo, o Deus de toda a perfeição. A palavra do Senhor declara: me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, porque eu me farei ser encontrado. Erga o seu coração então em adoração, meu querido. Bendiga o nome deste Deus. Você que está na rádio, na internet nos ouvindo, faça a mesma coisa na sua casa, onde você estiver. Maravilhoso Senhor, é o teu nome. O que daremos diante dos teus grandes feitos, Senhor? Se subimos no mais alto dos céus, se pegamos as asas da alvorada, ali o Senhor estará. Se descemos no mais fundo do abismo, a tua mão há de nos sustentar. O Senhor que nos sonda, esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. Deus, nós somos imperfeitos, limitados, pecadores. Mas nós estamos aqui, Deus, para declarar que somos teus. E nós estamos aqui, Deus, para anunciar a maravilha da tua bondade, para declarar este mundo o quanto vale a pena te servir. Nós queremos renunciar à nossa vontade, Deus, porque a tua vontade, ela é perfeita. A tua vontade é magnífica, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Oh, santo, maravilhoso seja o nome do Senhor. Adore o Senhor onde você está, meu querido. Rasgue o seu coração. Quem poderá contar os feitos do Senhor? Quem deu primeiro ao Senhor para que o Senhor ficasse nos devendo algo? Ah, Deus, maravilhoso. Nós queremos nos sossegar diante da Tua presença. Nós queremos nos aquietar diante da Tua glória. Nós queremos simplesmente permanecer aos Teus pés, ligado à videira verdadeira. É o Senhor que diz em Tua palavra que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor jamais se apartarão da sua vida. Por isso viveremos para todos sempre na casa do Senhor. Bondade e misericórdia te alcançarão todos os dias da tua vida. Bondade e misericórdia te alcançarão todos os dias da tua vida. Se alegre na promessa, nas promessas do Senhor. É Deus que declara a Jesus Cristo: não vos deixarei órfãos, porque Ele é Pai. A aliança que Ele tem com o Seu povo é irrevogável. Nós queremos descansar na Tua presença. Eu te louvo, Senhor, porque de uma maneira assombrosa o Senhor tem nos sustentado. De uma maneira assombrosa o Senhor tem sustentado a Igreja Presbiteriana Manancial, porque é Tua igreja. De uma maneira assombrosa o Senhor sustenta este universo que não está apoiado em nada senão no Teu poder. Oh Deus, magnífico, excelso, magnificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o Teu Filho amado. E Ele aprendeu pela obediência, através do sofrimento, a se submeter a Ti. E por isso o Senhor deu a Ele o nome que está sobre todo nome, que importa que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Declare: só o Senhor é Deus. Maranata, Senhor, vem, Deus, vem ao nosso encontro, porque nós estamos aqui, queremos apresentar a Ti um culto de adoração, um culto racional, não apenas com a nossa mente, nosso intelecto, com o entendimento que o Senhor abriu a nossa mente por meio das Sagradas Escrituras, através do Espírito Santo. Mas nós queremos Te adorar, Pai, em espírito e em verdade, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas emoções. Nós queremos declarar que o Senhor é santo, santo, santo é o nome do Senhor. Grande seja o nome de Deus. Alegre teu coração diante daquele que é e sempre será eternamente santo. Diante de Moisés, Moisés pergunta: quem o Senhor é? E ele responde: eu sou. Ele é o eterno, ele sempre será o mesmo, porque ele é perfeito. Nada pode ser acrescentado de Deus, nada pode ser tirado do Senhor, porque Deus é. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, os olhos do Senhor estão fitos, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer o coração daqueles que se dedicam totalmente a Ele. Está escrito que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a face da terra, para fortalecer o coração daqueles que se entregam totalmente a Ele. Então a pergunta que você e eu temos que fazer é: não é se Deus tem poder para nos salvar, A pergunta que Deus, nós não devemos fazer é se Deus deseja, se Ele tem a volição, a vontade de nos abençoar. A pergunta que nós temos que fazer é: eu vou me posicionar? Os olhos do Senhor estão à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão à procura daqueles que se entregam totalmente a Ele. E a promessa do Senhor é Ele, o Eterno, Todo-Poderoso, que fortalecerá o teu coração. É Ele, o Senhor, que vai exaltar o nome dEle sobre a tua vida. Porque nós somos sacerdócio universal, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh Deus, nós nos rendemos diante de Ti, nós entoamos o nosso cântico a Ti toda honra e toda glória. A Ti toda honra e toda glória. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória, Deus. Nós nos sujeitamos e nos submetemos à Tua vontade. Nós nos inclinamos diante do Teu ser. Nós declaramos que Te amamos, Papai, e voluntariamente nós dizemos: estamos aqui, Senhor. Estamos à Tua disposição. Estamos totalmente disponíveis a Ti. Então, Deus, faça de nós o que Tu quiseres. Faça de nós, Papai, a Tua vontade. Não ao nosso nome, mas ao Teu nome, Senhor. Oh, Deus, você pode se render diante deste Deus? Você pode se desnudar diante daquele que fez nova todas as coisas? Oh, como dista o ocidente do oriente, assim o Senhor nos afasta do pecado. Oh Deus, honrado seja o Senhor por toda a eternidade. Que o seu coração seja um trono de adoração. Que o seu coração não seja um trono do seu eu. Que o seu coração não seja um trono das suas vontades. Que o seu coração não seja um trono dos seus desejos. Que o seu coração não seja um trono das trevas. Que o seu coração não seja um trono da mentira. Mas que nosso coração seja um trono de adoração, aonde repouse a palavra do Todo-Poderoso. Porque é o salmista que declara: eu guardei o meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É assim que um jovem se mantém puro. É assim que uma moça se mantém puro, guardando no seu coração a palavra do Eterno. É impossível nós ficarmos indiferentes diante deste Deus. É por isso que Ele diz que aos mornos eu irei vomitar. E o Senhor, Ele nos exorta, exorta a igreja: lembra-te de onde, aonde você caiu, arrependa-te e volte a esse primeiro amor. Volte, oh noiva minha, volte aos braços do noivo. Oh noiva minha, é o Senhor que vai arrebatar a noiva. Oh noiva minha, o Senhor deseja que estejamos ataviados, adornados, esperando com todo o nosso ser a vinda do nosso Messias. Ele olhará nos teus olhos, ele enxugará toda lágrima e ele declarará: servo bom, servo fiel. Sobre o pouco você foi fiel, mas sobre muito eu te colocarei. Magnificado, exaltado seja o nome deste Deus. Flua em nós, Senhor, o rio de água viva. Flua, Senhor. Flua, Senhor, sobre esta igreja. Flua, Senhor, sobre nossas vidas. Deste rio. Flua. Porque onde o rio passar, haverá vida, haverá renovo, haverá transformação, haverá manifestação da glória de Deus. Vem, noiva minha. E talvez você diga assim: pastor, eu estou com tantos pecados. Vem, vem do jeito que você está, porque a obra não é tua. A obra de transformação não é nossa, mas é do Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Santo Deus. Vem, noiva minha. Vem, noiva minha. Vem. A palavra do Senhor declara: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eu quero chamar você aqui à frente, como um ato de redenção. Se você fala: Deus, eu quero me entregar mais a Ti, eu quero me desnudar mais diante da Tua presença, da Tua glória, eu quero ser saciado no Teu Espírito, você vai vir aqui à frente como um ato de adoração. Pode vir. Você vai ficar de joelho aqui à frente. E você vai fazer uma oração a este Deus. Uma oração talvez de renúncia. Talvez uma oração de entrega. Talvez uma oração de adoração. Vem, noiva minha. Ô Santo, magnificado seja o Cordeiro. João ficou aterrado, amedrontado, porque não havia ninguém digno de desatar o último selo. Mas a palavra do Senhor diz que há um que é digno. Há um que é digno. Há um que é digno. É Jesus Cristo, o teu e o meu Salvador. Oh. Thank you. receba, Senhor, a oração dos teus filhos que aqui estão no altar do Senhor. Receba também a minha oração. Receba a nossa oração, Senhor, porque nós dizemos e somos totalmente disponíveis a Ti. Estamos aqui, Pai, para render graças e adorações ao Teu nome. Excelso, magnificado seja o Senhor de toda a glória. Receba, Deus, com um aroma suave, mistura com o Teu incenso, mistura, Deus, com a Tua fumaça que chega no Teu altar branco e nos responda com trovões e terremotos, com fogo e glória, como diz a Tua palavra. Receba as nossas lágrimas, Pai, como odres de sacrifício a Ti, de adoração ao Teu nome, de consagração à Tua palavra, de renúncia das nossas vontades. E nós dizemos: estamos aqui, Deus, para celebrar o Teu nome. Nós estamos aqui, Pai, para nos colocar na Sua dispensação grande. Eu quero Te pedir, Pai, uma bênção especial a todos que aqui se encontram à frente, ao Teu povo, de uma maneira especial aqueles que estão aqui, como um ato da Tua benevolência. Como um ato, Deus, da Tua bondade. Faça com que as lamparinas do Teu povo, Senhor, transborde do Teu azeite. Faça, Senhor, que a lamparina do Teu povo, Senhor, reflita a Tua glória. Grande. Nós Te adoramos, Papai. Magnificado, amplie, Deus, o discernimento do Teu povo. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Eu sou Teu, Senhor, e eu me coloco na Tua presença, dizendo: faça de mim o que Tu queres, Senhor. Obrigado, Jesus. Não há palavras. Não há palavras, Senhor. Renova os Teus filhos. Estenda a Tua mão de poder e de glória. Arranque, Senhor, o medo, a timidez, a frieza, o engano, os sofismas das trevas. Enriqueça o Teu nome, Senhor, em nós. Enriqueça a Tua palavra em nós. Enriqueça, Senhor, a Tua graça sobre nós, porque ela é melhor do que a própria vida. Obrigado, Jesus. Maravilhoso seja o Teu nome, Jesus. Eu abençoo os Teus filhos e as Tuas filhas que aqui se encontram, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Você pode glorificar Deus aí, meu querido? Bendito seja o nome de Deus. Graça e paz. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, Igreja do Senhor. Queria convidar os irmãos a ficar de pé nesse momento, abrirem as suas Bíblias no Salmo 56, verso 10. Amados, muitos de nós, quando chega aqui no dia de domingo, nós começamos a fazer uma reflexão da semana que passou, o que que nós fizemos. E aí eu quero fazer uma pergunta enquanto o pastor orava. Como foi a tua semana com Deus? Qual foi o espaço que você dedicou a Deus essa semana? Como você tem engrandecido o nome do teu Deus? A palavra do Senhor, ela nos diz que nós teremos a eternidade para conhecer a Deus. Mas muito nós já sabemos do nosso Deus. E cabe a cada um de nós sermos usados pelo Senhor no dia a dia, não só no domingo, no dia do Senhor, no dia que nós separamos ao Senhor. Cabe a cada um de nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor a todo instante, em tempo e fora de tempo. Então que nós possamos hoje à noite, durante esse culto bendito que já começou de uma forma muito especial, refletirmos de como nós temos nos posicionado diante de Deus. Qual tem sido a nossa oferta de amor ao Senhor? Porque Deus é bom. Deus é bom, Ele salva, Ele cura, Ele nos trouxe até aqui. Nós devemos cantar louvores ao Senhor o tempo todo. Nós devemos engrandecer. O espaço do Senhor nas nossas vidas deve ser o maior de todos. Deus não se limita a essa igreja no dia de domingo. Nós necessitamos louvar o nome do Senhor. Nós somos chamados para isso, para louvar o nome de Deus, para dizer que Ele é bom, que Ele é bom e que o amor dEle dura para sempre. E que Ele nos salvou. Pessoas vivem aprisionadas e nós muitas vezes nos silenciamos. E a palavra está em nós, ela habita em nós, o Senhor habita em nós. E Ele escolheu a mim e a cada um de vocês para louvar com alegria o nome dEle, engrandecendo o nome do Senhor através da sua vida e da minha vida. E é nesse espírito que eu quero te chamar a ler comigo esse verso, Salmo 56, verso 10, que diz: confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que fiz, ó Deus, e a Ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Essa noite eu quero te chamar para apresentar as tuas ofertas de gratidão ao Senhor. Louvando, você está na casa do Pai. Aqui você tem liberdade para erguer as tuas mãos em rendição ao Senhor. Aqui você tem liberdade para te ajoelhar enquanto nós entoamos louvores. Você tem liberdade para dançar na presença do Senhor, porque essa é a casa do Pai. Somente o Pai é exaltado nesse lugar. Então vamos cantar alegre, felizes ao Senhor, que o amor dEle é grande e dura para todo sempre. Aleluia, Deus é bom. Eu quero te convidar a se alegrar diante desse Deus poderoso. Aleluia, Deus. Batendo palmas ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Aleluia, nós te louvamos. Bendito és, Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Toda borracha, todo bom defeito, vendo para as luzes que nunca muda. Toda borracha, todo dom perfeito, vendo para as luzes que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom, todo sempre. Amém. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito Deus e Pai. Bendito Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou. E nos abençoou com toda sorte de bênção. Bendito Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nos abençoou com toda sorte de bênção. Toda boa dádiva vem do Senhor. Toda boa dádiva, todo bom prefeito, vem do Pai das Luzes, que nunca muda. Toda boa dádiva, todo bom prefeito, vem do Pai das Luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todos sempre. Amém. Aleluia. Só as mulheres vão declarar que Deus é bom. Só as mulheres. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Somente Jesus é digno de toda honra e de toda glória. E a Ele nós cantaremos louvores o tempo todo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor, e queremos entoar cânticos, Pai, que subam aos teus ouvidos, Deus, como aroma suave às tuas narinas, Jesus. Aleluia. Nós sentimos a tua presença nesse lugar, Jesus. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te ver crescer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Que o Senhor seja o motivo da nossa canção, que Ele seja o motivo do nosso viver, que Ele seja o nosso tudo e o tempo todo. Vem, Jesus, sobre nós nessa noite de uma forma tremenda, Deus. Sejas meu universo, eu quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas na semana. Sejas meu universo, eu quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, deixas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, seja o meu desejo. Sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Quero o dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E a cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, e de manhã seja o primeiro pensamento, e a luz em minha janela, que sejas meu universo, e enchas cada um dos meus pensamentos. Tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, seja o meu universo, seja o meu universo. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento e repita comigo: vem, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Vem, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar na minha vida, Deus. Faz da minha vida um trono de louvor a ti, Jesus. Eu quero te louvar, Pai. Eu quero te louvar o tempo todo, Senhor. A despeito de qualquer situação, a despeito de todas as circunstâncias, eu quero te louvar, Deus. Glória a Deus. Vem e toma teu lugar. Toma o teu lugar em nossas vidas, Deus. Tens minha vida como altar. Trono de louvor. Senhor, meu Deus, erga as tuas mãos ao Senhor nessa hora. Guarda o meu coração, deixa de particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar em nossas vidas, Deus. Tens minha vida como te louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, eu já te mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Pro Senhor Jesus, tens minha vida como altar. Nós te louvamos, Deus. O trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu corpo. Nosso coração, Jesus, teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Nós, Jesus, habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Deus, pela tua presença, Senhor, recebe, Jesus, o nosso louvor como prova de uma adoração, Jesus, que flui do nosso coração, Pai, para que chegue ao teu, porque o nosso motivo, Jesus, de estarmos aqui nessa noite é para te louvar, engrandecer o teu santo nome, declarando que tu és bom, que tu és bom, Deus é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos, Deus, permanecer na tua presença. Continua, Jesus, falando conosco essa noite. Continua, Deus, falando conosco, em nome de Jesus. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com pastor Elder Rodrigues. Coisa boa é nós estamos bendizendo o nome de Deus. E nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós adoramos a Deus com tudo que somos e temos. E nós entendemos que dizimar e ofertar na casa de Deus é um mandamento do Senhor, pelo qual Deus ordena que o teu povo, de uma maneira espontânea, voluntária e generosa, traga suas ofertas e seus dízimos na casa do Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 29, no verso 10, 1 Crônicas 29, 10 diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas o Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Vamos ler juntos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Na realidade, meus amados, nós temos que entender: se Deus te dá a bênção, é o Senhor que vai nos dar a capacitação para usufruirmos destas bênçãos. Mas Deus disse a Adão: cuide e cultive. Cuide e cultive. Cuidar significa preservar, manter, ter a diligência, o investimento necessário para que aquilo não se perca. Mas é mais do que isso. Ele manda cultivar, ele manda investir, adubar. E quando nós fazemos isso, aquilo que Deus nos dá, aquilo que pode ser pouco ou pequeno aos nossos olhos, que nunca é pequeno nem pouco, porque tudo que Deus dá é bom. Foi isso que a gente cantou? Que música, hein? Tudo que Deus nos dá é perfeito, é bom. Mas a gente, tantas e não poucas vezes, a gente menospreza a bênção de Deus. Se você diz, meu amado, comendo depois de um culto desse aqui, um pão com ovo e orégano e um pouquinho de tomate, não, que tá caro, né? Pão com ovo. R$9, né, Marcinho? E dá aquela mordida. Pão com ovo é gostoso, gente. Que é isso? Aí o cara lá tá comendo pão com ovo pensando no bifão do Flintstones. E aí ele come aquele pão amargurado. Ele come aquele pão enfermo. E se Deus te deu o pão, glorifique o nome de Deus. Aprenda a aprender a cultivar. O apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei viver honrado e desonrado, perseguido e não perseguido, na abundância e na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz que ele aprendeu a viver contente, ele está te ensinando, me ensinando, nos ensinando, que o contentamento não é algo natural. Que o contentamento precisa de uma decisão. Que o contentamento precisa de uma postura de não ficar cobiçando o que você não tem e não colocar a sua esperança ou a sua alegria naquilo que você não tem, mas se alegrar naquilo que Deus já te deu. E alegrar naquilo que Deus não te deu. Porque o apóstolo Pedro diz: lancemos a nossa ansiedade no altar de Deus, porque até aqui o Senhor nos trouxe. um homem que se posiciona e Deus o honra. A gente tem que entender, meus amados, que nós temos três grandes lutas, três grandes inimigos. O primeiro grande inimigo é o nosso próprio eu, a nossa própria vontade carnal, os nossos desejos cobiçosos, a nossa vaidade, o nosso ego. Isso, não poucas vezes, nos afasta dos propósitos e dos desígnios de Deus. Esse nosso eu carnal, meu querido, ele não, a gente não mata ele hoje e fala agora, ele nunca mais vai viver. A nossa natureza corrompida, caída, ela vai perdurar até o dia que a gente for para a glória. Então, mortificar a carne é um processo contínuo, doloroso. Mas quanto mais você mortifica, mais fácil fica de você vencer algumas cobiças, alguns desejos do seu coração. Nós temos que lutar também com fatores externos, como os valores do mundo. Há pessoas que querem o sucesso do mundo, os valores do mundo, e coloca uma roupagem espiritual achando que agora vão ser infelizes. Meu querido, veneno é veneno, não importa a embalagem. E os valores do mundo são antagônicos, o quê? A palavra. A Bíblia diz, aquele que ama o mundo e as coisas do mundo são inimigos de Deus. São inimigos do Senhor. Mas aquele que ama a Deus é inimigo das coisas do mundo, são antagônicos, água e óleo não se misturam, não dá para coadunar as duas coisas, não existe uma simbiose entre o mundo e a luz, entre a verdade e a mentira, entre aquilo que é correto e aquilo que não é correto. E quantos de nós, meus amados, queremos viver um evangelho do triunfalismo? Um evangelho só da glória e da bênção, o evangelho do meu reino, da minha presença, da minha honra, dos meus interesses, das minhas vontades. Eu vou dependendo do tipo de culto, o que esse culto vai me dar, o que ele tem me oferecer, o que ele não me tem, como se fosse um negócio. Como se fosse, meu querido, um restaurante que você vai e você fica lá olhando o cardápio e a lista de preços para ver se vale a pena ou não, custo-benefício. Nós servimos a Deus porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Nós temos um inimigo então interno que é o nosso coração. Nós temos um inimigo externo que são o mundo. E nós temos um outro inimigo externo que é o próprio diabo, que se levanta para roubar as bênçãos de Deus, que se levanta literalmente para nos desonrar, que se levanta exatamente para te tirar da posição, que se levanta, meus amados, para levar a você a murmurar, a reclamar, a perder a fé, ficar fraco na fé, a vacilar, a andar nos caminhos tortuosos, a fazer coisas que não agradam a presença de Deus. O diabo é conhecido como tentador. Você cuida do seu filho? Você cultiva o amor de um pai para com um filho? Verdadeiramente você é um homem, pai, dedicado ao seu filho? Esta missão a sua esposa não pode ocupar para você. O pastor não pode ocupar para você. O seu pai, ou seja, o avô dessa criança, não pode ocupar para você. É você próprio. Eu já contei aqui umas duas vezes, meus pais moram na 27 do Lago Sul, é um condomínio, é um conjunto, melhor dizendo, fechado, como todo o Lago Sul é assim. E de quando em quando, quando eu vou na casa do meu pai, na hora de despedir meu pai e minha mãe, fica mais um pouco, né? E de quando em quando meu pai literalmente entra no carro do passageiro, no meu lado. Muitas vezes eu vou numa segunda-feira à tarde, alguma coisa do tipo, estou sozinho. E meu pai entra do lado do motorista. E a primeira vez que ele fez isso, eu falei, pai, mas eu estou indo embora. Eu sei, filho, pode ir. Tá. Mas vai devagarzinho. Aí eu ando 170 metros, 190 metros no máximo. Ele fala assim, pode parar o carro aqui agora, no começo da rua. Eu vou descer. Eu fiquei esses par de segundos para ficar um pouquinho mais do seu lado. É bonitinho, né? É, eu me sinto mesmo, meu querido. Mas o seu filho pede para você conversar com ele, o seu filho pede para você estar do lado dele, e você não faz. Mas na hora de dar bronca, aí o pai é pai. É um menino! A gente educa se a gente investe tempo. A gente ama se nós estamos do lado. A gente demonstra a nossa paternidade andando do lado do nosso filho. Mas quantos de nós não cuida da herança do Senhor que Deus nos deu? Quantos de nós, meu querido, quer somente brigar com o nosso filho, só quer corrigir, só quer pôr limites, só quer bater, só quer gritar, mas na hora de amar, nós não temos tempo? É criança, ele se vira aí. Mas eu quero te falar também agora sobre uma outra esfera, meus amados. Este homem, ele aprendeu a lutar pela bênção que Deus tinha dado a ele. Mas nós também precisamos aprender a lutar para restaurar aquilo que foi perdido. Diga comigo, aprender a lutar para restaurar aquilo que foi perdido. Eu não sei se foi perdido o seu amor para com a sua esposa. Eu não sei se foi perdida a sua dignidade com a sua vizinhança. Eu não sei se o seu nome está no Serasa, no SPC. Eu não sei, meu querido, que situação você se encontra. Eu sei de uma coisa. Havia uma mulher que tinha 10 moedinhas, 10 dracmas, e diz a Bíblia que ela perdeu uma dracma. E ela começa agora, literalmente, ela põe uma candeia, ou seja, ela coloca lá um par de velas para iluminar a sua casa. Os estudiosos entendem, meus queridos, na época daquela época dos judeus, as casas mais simples não tinham janela. Como que é isso, pastor? Exatamente, feito de pedra, um cômodo muito pequeno, sem janela, deixava alguns buracos na parte de cima para entrar vento e um pouco de luz. Então, nessa parábola que Jesus conta, que essa mulher pega uma candeia, possivelmente era uma mulher pobre. E esta mulher agora começa a varrer, a procurar com diligência aquilo que ela tinha perdido. Uma dracma naquela época representava o trabalho, o salário de um trabalhador braçal de um dia, seus 80 reais, 90 reais. Então, na realidade, do ponto de vista econômico, é pequeno esse valor, porque diz a Bíblia que ela se alegra demais, manda chamar as amigas, e aí ela consegue talvez recuperar 80 conto e gasta lá 100 com a festa. Isso aqui é por minha conta. Mas o fato é que ela celebra a descoberta daquela moeda. Mas aquela moeda, ela não representava o trabalho de um trabalhador braçal. Aquela moeda tinha um significado muito mais importante. Aquelas moedas que as mulheres usam na testa com uma fita, e essas moedas então eram furadas para literalmente prender nesta fita, representava a fidelidade, a honra desta mulher para com seu marido. E talvez dentro do seu casamento o respeito já terminou. Talvez dentro do casamento não há mais gentilezas, trocas de carícias em amor, palavras dóceis, palavras de edificação e de construção. Talvez a rotina levou a você olhar aquela bênção que Deus te deu, meu querido, que te levou a fazer tantas loucuras, a fazer tantas juras de amor agora, a tratar a sua esposa com indignidade, com desrespeito, sendo, não tratando ela como uma parte mais frágil. Eu quero dizer a você que hoje você pode se posicionar de uma maneira diferente. Você pode decidir lutar pelo seu casamento. Você pode decidir dizer: eu vou amar a minha esposa, eu vou amar o meu marido, eu vou me posicionar, porque esta relação e da maneira que nós estamos vivendo, nós não podemos permanecer desta forma. Um casamento onde não há respeito, meu querido, Que tipo de amor é esse? A palavra de Deus diz que o amor não age inconvenientemente. Mas quantas pessoas, meus amados, deixaram que a rotina, que as diferenças, que a omissão ou a negligência do seu marido levasse a você, mulher, a não honrar mais o seu marido, a não respeitá-lo, e o seu marido a mesma coisa. E a pessoa agora que fez um voto, que tinha feito um voto diante de Deus, queria ser fiel a esta mulher por onde quer que eles fossem, e não dependendo das circunstâncias, ele está agora pensando num divórcio. Ela está pensando numa separação. Meus amados, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Mas muitas vezes nós não nos posicionamos. Muitas vezes nós deixamos que o inimigo da nossa alma entre no nosso casamento e destrua o nosso casamento, que destrua os nossos filhos. E é assim mesmo, eu não nasci grudada a ela, eu vou pegar o meu rumo. E quando a pessoa pensa normalmente nisso, ele pensa porque ele vai cheirar o cangote de uma outra moça. Porque eu nunca vi até hoje um cara falar: eu vou me separar, pastor, mas eu vou fazer um voto com Deus. A partir de hoje, eu não vou procurar nenhuma mulher, vou viver com o Senhor. Mas o cara não quer a moça, mas quer a outra. E aí a gente sabe, meu querido, que está trocando vocês por meia dúzia, porque a maioria das vezes o problema não está no outro, mas em você próprio. E você não soube preservar a bênção que Deus te deu. Você não soube cuidar da bênção que Deus te deu. Você não soube cultivar a bênção que Deus te deu. E com a segunda, ou a terceira, ou o terceiro, o segundo, será a mesma coisa. Nós temos que entender que à medida que nós estamos lutando para preservar aquilo que Deus nos deu, que nós estamos à medida cultivando aquilo que Deus nos deu, Deus está ensinando a forjar o seu e o meu caráter. Pessoas não são descartáveis. Pessoas não são descartáveis. Nós precisamos aprender, meus amados, a investir tempo em relacionamento, a investir tempo no nosso cônjuge, a investir tempo aos nossos filhos. E se você disser que não tem tempo, eu quero pedir a sua agenda semanal, da hora que você acorda até a noite, eu tenho certeza que muitas das coisas você pode remanejá-las, porque tempo é uma questão de decisão. Tempo é uma questão de prioridade. E se Deus para mim é prioritário, se Deus está acima de todos, a minha família em segundo lugar, a igreja em terceiro, então eu vou dar a devida ordem como se deve ser dada. Eu vou me posicionar no meio da minha plantação que Deus me deu. Seja ela de lentilha, seja ela, meu querido, de flores, seja ela de lagartixa. Não, não, gente, lagartixa é muito, né? Mas não importa. Deus, Ele ama nos presentear. Ele ama nos abençoar. E Ele ama nos ensinar a cultivar as bênçãos que Deus nos deu. Jovens, estudantes, você estuda, Deus te deu condições de estudar, e aí o jovem não leva a sério isso, fica lá conversando o dia inteiro no colégio, não faz dever de casa, não estuda direito, quando cresce não tem uma boa profissão, fica numa situação delicada porque não cuidou e não cultivou da bênção que Deus lhe deu no devido tempo. O tempo passa. E se você não cuidar daquilo que Deus te deu nos estudos, você vai pagar um preço bastante alto quando for amanhã. Isso é conversa. O tempo vai passar, meu querido. E você vai ver o quanto vai ser doloroso você não ter cuidado e cultivado a oportunidade que Deus te deu de estudar. Pastor, mas eu vou começar a estudar agora com 30 anos. Glória a Deus! Não tem nenhum problema, mas se você tivesse estudado antes, você poderia estar muito melhor em muitos aspectos. O conhecimento como a verdade liberta, meus amados. A gente podia dar alguns exemplos e outros exemplos acerca disso. Mas o fato foi que aquele homem se posicionou. O fato foi que aquele homem foi um valente. O fato que aquele homem foi corajoso. O fato que foi aquele homem decidiu não abrir mão de uma plantação de lentilhas. O fato foi que Deus deu uma grande vitória àquele homem. Você sabe o que significa isso? Que quando nós nos posicionamos, e se foi Deus que te deu a bênção, então é o próprio Deus que vai te dar capacidade de ter uma grande vitória. Deus dá e Deus mantém. Deus dá e Ele preserva. Deus dá e Ele patrocina. Deus dá e Ele é o Senhor que nos dá condições de não perdermos esta bênção. Então, como falava no começo do culto, não, a pergunta que a gente não deve fazer é se Deus quer me abençoar ou se Deus quer me trazer, se Ele tem desejo de nos abençoar, mas se eu estou disposto a me posicionar para cumprir a palavra de Deus, posicionar como um varão do Senhor, como sacerdote do lar, posicionar como uma mulher submissa na minha casa, posicionar como uma mãe ou um pai que ama o meu filho, que está acompanhando o filho, posicionar como um empregado zeloso, que vai cumprir sim as suas obrigações. Está lá, meu querido, na sua carteira, assinado, você tem uma profissão, você tem lá obrigações a serem cumpridas, e agora o cara fala, ah, está muito difícil, não vou fazer isso, não vou fazer assado, não se submete ao chefe, é mandado embora e põe culpa no diabo. Põe a culpa na sua preguiça. Assuma a sua responsabilidade pela sua negligência. Mas a gente escuta, como pastor, quantas vezes a pessoa colocando culpa no diabo, sendo que ele não se posicionou, porque ele não literalmente cuidou daquilo que Deus lhe deu. Os olhos do Senhor estão fitos sobre toda a terra para fortalecer o coração daqueles que se entregam totalmente a Ele. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Deus tem prazer nos dar vitórias no nosso emprego, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Aonde nós formos, Deus será conosco se nós nos posicionarmos. Feche teus olhos. Talvez a melhor forma de nós começarmos a nos posicionar é nós sermos verdadeiros conosco mesmo. Você é um pai atencioso? Você é um pai que entende que os seus filhos verdadeiramente são a herança do Senhor? A coroação de um casamento? Você compreende que aquele que achou uma esposa achou o favor de Deus? Será que você tem honrado o nome de Deus pela maneira pela qual você trata a sua esposa? Certa ocasião, um soldado sendo aconselhado por um pastor, esse soldado era um homem bruto com a sua esposa, e o pastor perguntou assim, com um cabo, com um sargento, quando chega a você, você também é bruto? Ele disse, claro que não. Eu sou respeitoso. Ele disse, então por que você não faz o mesmo com a sua esposa? Se você consegue se dominar diante do seu superior, você também pode se dominar diante da pessoa mais amada que você tem. Eu quero te motivar hoje a você sair hoje como um melhor esposo. As nossas maiores lutas, meu querido, são as lutas que são travadas dentro de nós mesmos. Hoje eu via na CBN uma entrevista dizendo que o Brasil está muito atrás das Olimpíadas e vai ser um fracasso do ponto de vista de medalhas por sediarmos as Olimpíadas, porque não se faz um grande atleta em 3 anos. Um atleta para ser feito, forjado, um grande atleta de ponta, demora muitos anos. Não se faz um marido do dia para a noite, no sentido de um homem íntegro, reto. Mas são as pequenas decisões que nós tomamos no dia a dia, andando com Cristo, que te faz um homem ser verdadeiramente um homem, que nos faz sermos um pai que verdadeiramente tem que ser um pai. Você tem que lutar, se posicionar. Nas academias a gente escuta o jargão, sem dor não há crescimento. Quem malha entende do que eu estou falando. Você precisa decidir ser um melhor filho. Você precisa decidir honrar a sua mãe. Talvez você esteja com seus 16, 18, 20 anos, você que está me ouvindo pela rádio, e agora você se julga muito sabido, muito inteligente, porque está descobrindo meia dúzia de coisas, e você tem desonrado o seu pai. Você tem visto alguns defeitos nele ou nela, porque eles são pecadores como você. E você usa isso como motivo para não honrar o seu pai e a sua mãe. Tenha misericórdia, Senhor. Não importa. Foi Deus que te deu o teu pai, a tua mãe. Talvez você, quando entrou naquela empresa, disse, eu vou ser um funcionário, um exemplo. Mas deixou que as conversas de almoço, os funcionários antigos te puxassem para baixo. E dissesse, ei, esse lugar aqui não tem sucesso não. Talvez você é um servidor público, esteja estabilizado. E você é negligente com as obrigações que você faz. Você não está sendo negligente com o Estado apenas. Você está sendo negligente contra o próprio Deus. Porque o apóstolo Paulo fala em Colossenses que quando nós trabalhamos, devemos trabalhar pensando como se fosse para o Senhor e não para homens. Aquele homem foi corajoso. Não porque não teve medo, mas porque resolveu se posicionar. Qual é a posição que você vai tomar hoje? Qual é a postura que você vai tomar? Permeia, Senhor, a tua graça. Entenda, meu querido, que a vitória é dada àqueles que creem, que se posicionam. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos honrar. Talvez você tenha pensado no começo do ano em voltar a estudar, fazer uma faculdade, mas não fez. Se posicione. Diga: eu vou fazer um curso superior. Eu quero crescer, sim. Qual é o teu inimigo? Quem é o nosso inimigo se Deus é por nós? Deus, eu quero pedir coragem ao teu povo. Coragem a mim. Que o Senhor derrame da tua graça e da tua glória. Que saiamos aqui mais resolutos de sermos melhores esposos, melhores mulheres, melhores pais e mães, melhores filhos e filhas, melhores empregados, servidores públicos. Que sejamos, Papai, realmente um instrumento para a manifestação da tua glória. Vem, Jesus. Derrama, Senhor, dessa coragem que levou Davi a enfrentar o gigante. Todo espírito de medo, de sentimento de fracasso, de derrota, de baixa autoestima, eu te repreendo. E eu peço, Senhor, o Senhor que é o Deus da vida, o Deus que ressuscita mortos, que o Senhor traga uma nova esperança, uma nova crença, mas que nós também viemos nos posicionar para restaurar aquilo que outrora foi perdido, para preservar aquilo que o Senhor nos deu, porque tudo que vem de ti é bom, e nós não queremos perder nada que vem de ti, Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu peço a tua graça e a tua glória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama da tua presença. Deus disse a Abraão várias vezes: saia da tua tenda. Erga a sua cabeça, conte as estrelas do céu. Assim será numerosa a sua descendência. Ele falou ao pai da fé que estava, sem dúvida nenhuma, meu querido, temeroso. Deus falou várias vezes a mesma promessa, porque ele estava enfraquecido, mas ele perseverou, ele insistiu, porque não existe nada de importante que você vai construir nesta vida se não for com perseverança, se não for com diligência, se não for com zelo, se não for com fervor, com amor. E é nesse processo, é nesse caldeirão de pressões externas e internas, que Deus forja um diamante, que Deus levanta um homem segundo o coração de Deus, que Deus levanta mulheres cheias da graça do Senhor, e que farão diferença por onde quer que andarem. Resista, persista, insista. E não desista daquilo que Deus te deu. Posso ver um amém, igreja? Dá um abraço na sua costelinha aí, gente. Amém. Amém. Dá um abraço no seu filho aí. Olhe nos olhos dele e diga: você, filho, é um presente grande demais. Grande demais que Deus me deu. Deus te deu tua esposa, meu querido, o seu marido. Engrandecido seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Que a graça de Deus